A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao compartilhar sobre o livro de Atos, hoje no capítulo 15, louvando e bendizendo o nome do Senhor por essa rica oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura e algumas observações. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios, notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito recebidos, bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Irmãos, aqui nós temos o primeiro destaque. Depois continuamos a leitura. O motivo do primeiro concílio é sobre isso, sobre a necessidade de circuncidar e observar toda a lei de Moisés para os gentios, que os gentios fossem obrigados a observar tudo isso, e Paulo e outros defendiam que não. Tanto que no versículo 1 se disse: não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. E no versículo 5: entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Essa é a situação do problema. Esse é o problema em voga. Essa é a questão: se os gentios teriam que obedecer toda a tradição judaica, toda a lei judaica, ou se estariam liberados disso, e nós vamos ver ao longo do capítulo qual é a decisão. Meus irmãos, minhas irmãs, não fazia nenhum sentido para aqueles que não eram de origem judaica que tivessem que ser circuncidados conforme a tradição instituída por Moisés para o povo de Israel. Entretanto, alguns dos fariseus queriam que isso se cumprisse, e chegavam a dizer que se isso não fosse cumprido, eles não seriam salvos. E protestaram, e diziam que era necessário que eles se circuncidassem e ordenassem expressamente e obedecessem expressamente a toda a lei de Moisés. É claro que isso não foi acolhido, nós vamos ver agora. Isso não foi observado, não fazia nenhum sentido, e pela graça de Deus, e isso não foi estabelecido no primeiro concílio. Primeira palavra pastoral que eu digo é: quando nós colocamos um fardo pesado sobre os ombros de outras pessoas, nós vamos ver no próprio texto, fardo que às vezes nem nós podemos carregar. Isso não é bênção. Pelo contrário, isso acaba sendo motivo de empecilho para a sua santificação, para a sua conversão. Então, a primeira palavra pastoral é que nós nos mantenhamos fiéis, absolutamente fiéis, àquilo que a palavra do Senhor estabelece. A palavra do Senhor estabelece determinados conselhos, orientações e procedimentos. E nós não devemos nos desviar de modo algum desses conselhos e orientações da palavra. Todavia, não devemos colocar peso a mais. É muito comum que nas denominações, além daquilo que a palavra expressa na sua totalidade, ainda algum versículo isolado seja retirado e seja colocado sobre o ombro das pessoas um peso que elas não devem carregar. Irmãos, nós temos que seguir um princípio: ser como Jesus Cristo, ser a imagem e semelhança de Jesus. E nós temos que fazer uma coisa: fazer aquilo que Jesus fez, ser como Jesus e fazer como Jesus. Se nós obedecermos essa cristologia, esse cristocentrismo, o Senhor se agradará de nós. Ser como Jesus e fazer como Jesus. Esse deve ser o nosso procedimento, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos dar continuidade a partir do versículo 6, depois desse primeiro destaque. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro se posiciona. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Aleluia! Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Aqui a segunda palavra pastoral está no versículo 10 e no versículo 11. Ele resume esse texto do versículo 6 até o 11. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus? Isso é tentar a Deus, irmãos e irmãs, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar. Muitas denominações e muitas lideranças acabam desejando colocar sobre as costas dos discípulos de Jesus uma carga que nem os antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar. Por isso o Evangelho é simples, porque Deus é simples. Deus é perfeito, ele é o que é. E não precisa haver explicação por demais complexa sobre ele. A complexidade é fruto da ausência de Deus. Deus é o que é. E sendo ele o que é, não é necessário que nós nos aventuremos a querer fazer elucubrações. Prestem atenção, nós não podemos colocar sobre as costas dos discípulos de Jesus uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar. Por isso, líderes denominacionais, líderes de igreja, irmãos e irmãs, que não coloquemos sobre o ombro, sobre as costas das pessoas, aquilo que a palavra não traz como essência da fé, como substrato da fé, como fundamental para a fé, ser como Jesus e fazer discípulos de Jesus. De modo algum, nós cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Essa foi a palavra que foi obtida no segundo trecho, no, na segunda perícope, do versículo 6 até o versículo 11. Avancemos no versículo 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: Irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. Aleluia! Tiago conta a história, então, da primeira fase da revelação de Deus. E depois vai dar sequência no versículo 15. E com isso, então, de pleno acordo, as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, o nome do Senhor, diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios, irmãos e irmãs, novatos, jovens, os que não são israelitas, não se deve estabelecer essa carga nem esse constrangimento para os não israelitas, para que eles se convertam a Deus. Não deve se estabelecer esse constrangimento para a sua conversão. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Aleluia! Eles já fizeram um avanço tremendo aqui. Não constranger os não israelitas, escrever para eles e dizer que o importante mesmo, o fundamental mesmo, era se abster, perdão, irmãos, se abster das contaminações, da idolatria, da imoralidade, e ainda ficou uma questãozinha que era da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde os tempos antigos, segundo a tradição hebraica, Moisés então pregava isso. Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas, em todos os templos de sábado. Aqui ficou uma questãozinha. Por que Moisés era lido nas sinagogas? Por quem? Por todos os gentios? Não. Era lido prioritariamente, alguns gentios, mas prioritariamente pelos judeus. Então, eles ainda mantiveram essa pequena observância e não levaram em consideração que todos os gentios não iam às sinagogas e que isso, em algum momento, teria que ser aberto também, como foi ao longo da história da igreja. De qualquer maneira, houve um grande avanço que você percebe no versículo 20. O que era fundamental? Se abster da contaminação, da idolatria, se abster da imoralidade, e ficou a questão da carne dos animais sufocados e do sangue, como temos na alimentação de muitos hoje. Avançando, irmãos, no versículo 22, então os apóstolos e os presbíteros, como houve grande avanço, né, não está no texto, mas digo eu aqui, já houve um grande avanço, então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. E por intermédio deles, mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, olha a liderança da igreja, queridos irmãos e irmãs, olha a liderança da igreja como se dava. Os apóstolos e os irmãos presbíteros. Tá bem? Então a carta foi endereçada com a chancela deles, a autoridade deles. Os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós sem nossa permissão e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras, e aqui vai meu terceiro destaque no versículo 28 e 29. Preste atenção. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Ah, como eu gostaria de que, em nome de Jesus, essa fosse uma orientação para os dias de hoje. E transformo agora numa oração que toda denominação, principalmente os de origem mais pentecostal e neopentecostal, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Irmãos, nós não estamos aqui para acrescentar a nada aquilo que Deus estabeleceu. E particularmente a esses irmãos que nós amamos, nós recomendamos isso. Não imponham maior encargo além dos preceitos necessários. E quais são os preceitos necessários, repetindo, que vos abstenhais dos alimentos sacrificados aos ídolos, porque havia isso naquele período, ainda há hoje também, do sangue, da carne de animais estrangulados e, fundamentalmente, da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Muito embora ainda hoje haja seitas que fazem sacrifícios de animais, e essas seitas sacrificam os animais e espargem o seu sangue e estrangulam esses animais e lançam o seu sangue e nós não devemos participar disso. Então, nesse sentido, isso nos contempla também, porque até hoje há obras de feitiçaria que utilizam-se desse tipo de mecanismo. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos. Se está sacrificado ao ídolo, não nos pertence. Do sangue que foi sacrificado, da carne desses animais estrangulados e da imoralidade sexual. Está aqui a essência do que foi decidido. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. No que tange aquilo que era exclusivamente do judaísmo, então eles ainda deixaram uma brechazinha. Mas no que tange à idolatria, no que tange aos animais sacrificados a ídolos, não a Javé, não ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, isso já não era mais necessário. Mas ainda ficou, ainda passou. Mas não passou, graças a Deus, não passou aquilo que era sacrificado à idolatria. E hoje nós não podemos participar de nada, nada, nada que tenha sido sacrificado em idolatria, porque você vai se contaminar espiritualmente. Fica mais uma orientação. Nem a prática do judaísmo antigo, em nome de Jesus, não é mais necessário para nós não israelitas, e nem, sobretudo, aquilo que foi sacrificado a ídolos, a idolatria, esses de modo algum. De modo algum podemos participar disso que é, na verdade, um sacrifício para o maligno, para Satanás. Dando prosseguimento no versículo 30. E tendo despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja, entregaram a carta. Os irmãos leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Aleluia. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com bênção, com a bênção da paz, a fim de que retornassem aos que os haviam enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Silas ficou mais um tempo para continuar instruindo os irmãos e também convivendo, tendo comunhão com eles. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros irmãos, pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Aqui a importância de Paulo e Barnabé, faço mais um destaque pastoral, irmãos, missionários. É importante voltar para a base, a igreja que te enviou, e ficar um tempo na base. Não é só o tempo de levantar sustento, não. Não é só o tempo de contar a bênção e voltar correndo, não. É importante voltar para a base e ficar em comunhão com a igreja que enviou, se alimentar, alimentá-los também com alimento, com o testemunho do que aconteceu. É importante permanecer um tempo na base, como Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia com outros irmãos e pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Essa é uma palavra específica para os missionários que vão ao campo. Quando voltarem à base, permaneçam o tempo necessário na base antes de voltarem para o campo que Deus está designando para a próxima viagem missionária. Finalmente, irmãos, encerrando o capítulo, um probleminha, um problemão que não deveria acontecer de modo algum, mas infelizmente aconteceu. E eu gosto de ver a Bíblia em toda a sua extensão, porque a Bíblia não esconde nada, as contradições humanas, a contradição das pessoas, por mais usadas que elas tenham sido por Deus, Deus revelou através da Sagrada Escritura os equívocos dessas pessoas também, para nós não termos uma falsa ilusão de que são super-heróis. Não, não são. Cometeram erros também. Do versículo 36 ao 41. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora, se preparando para a segunda viagem missionária, irmãos e irmãs. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Barnabé queria dar uma nova oportunidade a João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, como já mencionamos em outras ministrações, mas que na primeira viagem missionária voltou durante a viagem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Paulo pensava assim: ele não acompanhou até o fim, não foi até o fim, desistiu na metade do caminho, então não faz sentido levá-lo na segunda viagem missionária. Paulo aqui não foi longânimo. Paulo aqui não foi caridoso. Paulo aqui não quis dar uma segunda oportunidade, muito embora, graças ao Senhor, depois, no final do ministério de Paulo, eles já estavam totalmente reconciliados e João Marcos vai ser útil na caminhada de Paulo. Mas Paulo aqui, que tinha também um temperamento forte, não quis dar uma oportunidade segunda, uma segunda oportunidade para João Marcos. O raciocínio era simples: falhou na primeira, não vai na segunda. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos e irmãs. Porque às vezes a pessoa falha numa primeira oportunidade, mas depois amadurece. E amadurecendo, nós podemos dar uma segunda oportunidade se ela demonstrar de fato que está amadurecida o suficiente para a segunda etapa. Se ainda estiver demonstrando imaturidade, é claro que não. Mas se estiver demonstrando o amadurecimento, temos que ser longânimos e temos que dar oportunidade. Mas Paulo não aceitou. Por esse motivo, tiveram um desentendimento, Paulo e Barnabé. Tão exacerbado, foi um desentendimento pesado, irmãos. Pesado. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exagerado, tão exacerbado, que decidiram se separar. Olha só como foi forte. Barnabé partiu, levando consigo João Marcos, na Bíblia está escrito só Marcos, e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas, outro discípulo, e partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria e pela Cilícia, encorajando as igrejas. Irmãos, em nome de Jesus, o último destaque. Que isso não aconteça entre nós e nas nossas equipes missionárias. Que nós sempre cheguemos a um acordo antes de partirmos para a viagem missionária, porque reino dividido não prevalece. O que o inimigo quer é dividir o corpo, é dividir o reino. Então, eu aconselho novamente: se alguém falhou numa primeira fase, num primeiro desafio missionário, é preciso averiguar. Não podemos arriscar levar essa pessoa que falhou, demonstrou uma falha, e dependendo da falha, se foi grave, precisamos avaliar bem. Não podemos levá-lo ou levá-la num segundo intento missionário, num segundo desafio missionário, para que ocorra uma outra falha. Todavia, se a pessoa demonstrou um amadurecimento no processo, se ela demonstrou um crescimento espiritual, se ela demonstrou arrependimento, fruto de arrependimento, e demonstrou agora a fé necessária para fazer a trajetória da segunda viagem missionária que nós vamos ver no próximo capítulo, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar e oportunizar, dar a oportunidade para que essa pessoa possa agora realizar a sua tarefa missionária. Então, dois princípios aqui. Primeiro, não dividir o corpo. Não dividir os irmãos. Só se for por uma questão estratégica. Aqui não era exatamente uma questão estratégica. Deus até acabou utilizando os dois em lugares diferentes. Mas a razão não era bem estratégica. A razão era o desentendimento. Que não haja entre nós desentendimento de espécie alguma. Vamos nos amar, vamos dialogar, vamos compreender, vamos avaliar aqueles que falharam e verificar se eles podem ter uma nova oportunidade. E em segundo lugar, percebendo que essa pessoa tem o fruto do arrependimento, vamos dar essa oportunidade para que a equipe inteira vá coesa. Para que o reino não vá dividido, para que a equipe não vá dividida. Fica o conselho pastoral aqui para os irmãos e para as irmãs, para que nós possamos ter um triunfo na nossa tarefa missionária. Faço agora, como temos um tempo, um relatório de rodapé. Por quê? Porque hoje eu quero dar mais fundamentação a você para entender essa questão do guardar ou não guardar a lei, o que estava em jogo aqui, tá bem? Então vamos lá imediatamente para as notas, para não avançar muito. Levantou-se um grupo de judeus cristãos entre os fariseus que haviam se convertido na igreja de Jerusalém, que insistia em convencer os gentios, os não-judeus, a seguirem a lei, segundo os judaizantes, os legalistas, ou zelosos da lei de Moisés, como eram conhecidos na época. 21, 20. Referência. Uma das principais demonstrações dessa obediência era a circuncisão. Circuncisão, aquele corte no órgão genital masculino. Ritual jamais aprovado pelos apóstolos para os cristãos de qualquer etnia ou nacionalidade que não fosse israelita. Gálatas capítulo 2, de 11 a 16. A passagem de 4 a 22 nos revela uma sequência de reuniões para apresentação de relatório e deliberações eclesiásticas da igreja. Reunião de boas-vindas, exposição de relatório, é importante expor relatório, missionários. Reunião de concílio da igreja, composto de apóstolos, presbíteros e demais membros responsáveis pelo ministério da igreja. Reunião geral dos líderes espirituais com toda a assembleia da igreja. Vem daí o nome igreja, assembleia, eclésia, tá bem? O eclesia, nome grego. Pedro, que havia retrocedido doutrinariamente, deixando-se influenciar pelos judaizantes, Pedro também deu uma outra pipocadinha. E por isso, merecendo justa admoestação de Paulo, agora, em Jerusalém, proclama sua mais profunda convicção e fé inabalável. Deus concede a todos os gentios não israelitas que aceitam a Cristo, o seu Espírito Santo, como prova irrefutável da conversão ao Senhor. Aleluia. Não é preciso cumprir os rituais judaizantes. Com seu estilo peculiar, Pedro declara a verdadeira doutrina da justificação em Cristo por meio da fé, a qual é plenamente confirmada por Paulo e os demais apóstolos, seguidores em nome da lei de Moisés. Demais apóstolos, perdão, há uma série de textos bíblicos e depois vem uma outra nota. Uma tendência recorrente dos líderes espirituais judeus era atribuir pesadas responsabilidades religiosas, como hoje muitas igrejas impõem pesadas responsabilidades religiosas aos seus seguidores. Naquela época, era em nome da lei de Moisés. Hoje, é em nome do procedimento, dos usos e de costumes das denominações. Depois do sacrifício expiatório de Cristo, irmão, irmã, seria uma ofensa grave a Deus exigir rituais. Preste atenção. Cristo já fez o ritual expiatório. Seria uma ofensa grave a Deus exigir rituais, como a circuncisão, a submissão legalista às leis, as diversas interpretações e aplicações pregadas pelos fariseus. Esse tipo de atitude seria como impor leis, como impor rituais e obrigações não solicitadas por Deus, bem como desconfiar, o que é uma maneira de se faltar com a fé do relacionamento espiritual e da direção do Senhor para com os seus filhos. Então, nós não podemos desconfiar, não é israelita, mas se converteu, nós tínhamos que confiar nessa obra do Espírito Santo. Eles tinham que confiar nessa obra do Espírito Santo. Se converteu a pessoa, nós temos que confiar na obra do Espírito Santo e não impor 1 milhão de sobrecargas aos seus ombros, como ainda é costumeiro em muitos lugares. A Assembleia Geral, que havia continuado seus debates enquanto aguardava o concílio dos apóstolos e presbíteros, que se reuniram em particular, agora estabelece um profundo silêncio com respeito ao compartilhar de Barnabé e Paulo. Barnabé é citado aqui antes de Paulo, devido à sua importância na Igreja de Jerusalém, na época. Barnabé foi uma figura importantíssima na Igreja de Jerusalém e um mentor de Paulo, antes dos dois se tornarem companheiros. O Novo Testamento passa a citar Paulo e Barnabé, especialmente depois dos dramáticos eventos ocorridos na ilha de Chipre. E a referência bíblica aqui você pode ir conferindo na Bíblia. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, refere-se a Pedro por seu nome hebraico, Simão ou Pedro. Os argumentos de Tiago enfatizam que a Igreja de Cristo, o Messias, o nome constituída de judeus e gentios de todo o mundo, agora é o povo de Deus. Aleluia! Houve uma abertura, privilégio atribuído anteriormente apenas a Israel e a sua descendência. Glória a Deus por essa abertura, por essa universalização. Você está gravando esse nome, eu tenho certeza. Estamos falando várias vezes. Está se garantindo a universalização da fé. Os cristãos são plenos beneficiários da nova aliança. Tiago cita especificamente o profeta Amós. Aqui eu cito Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Não dá para citar todo o texto, irmão. Todos os textos, porque se citar todos os textos, vai uma hora aqui a mais. Tiago observa que cristãos e judeus devem buscar uma convivência fraterna e solidária diante dos princípios da palavra de Deus. Havia certas práticas que, aos gentios, não causavam escândalo, mas para os judeus eram profundamente inaceitáveis e abomináveis. O conselho do apóstolo era que os gentios observassem a intenção divina, ou seja, o espírito da lei. O espírito da lei, contida nos mandamentos do Antigo Testamento. Não só a lei, queridos, o sentido maior, o espírito da lei, que está presente na lei, mas é preciso entender qual é o espírito que está ali. Qual é o sentido, qual é a essência daquela lei. Tá bem? Então ele recomendava que se respeitasse isso. Aqui vemos, uma vez mais, o amor e a preocupação dos apóstolos com a evangelização dos judeus. Aleluia! Que bom que houve essa preocupação para que muitos judeus tenham se convertido e depois os gentios. A igreja reunida escolhe dois servos operosos para a missão que o Senhor lhes estava propondo: Judas, chamado Barsabás, que em hebraico figura, significa filho do sábado. É como se fosse Bar-Shabbat. Filho do sábado, Barsabás. Irmão de José Barsabás. Silas era líder espiritual da igreja em Jerusalém. Profeta, cidadão romano, cujo nome em latim era Silvano. E amanuense de Paulo e Pedro nas cartas em que seu nome é citado. Foi um instrumento poderoso na mão de Paulo e Pedro para colaborar na escrita e no preparo das cartas que foram escritas. E também um colaborador nas igrejas onde eles trabalharam. A autoridade absoluta nas decisões dos cristãos é outorgada pelo Espírito Santo. Entretanto, é importante notar que houve entre os crentes franca e fraterna exposição de ideias que culminaram em harmoniosa concordância e decisão final com o apoio dos apóstolos, presbíteros e demais irmãos em Cristo. Aleluia. Até que se chegou a um consenso, a unidade da igreja. É isso que precisamos sempre buscar em nossas igrejas, a unidade. Marcos preferiu seguir sua visão pessoal naquele momento, separando-se de Paulo em Perge e não seguindo viagem até Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Depois dessa passagem, Barnabé, nascido na ilha de Chipre, e Marcos não aparecem mais nesse livro. Importante você saber disso. Depois não há mais relatos falando deles. Entretanto, em 1 Coríntios 9, versículo 6, o apóstolo Paulo faz questão de citar Barnabé como exemplo de um servo do Senhor que não viu obstáculo em ter de trabalhar secularmente para poder levar o evangelho ao povo. Hoje em dia, os cristãos, ah, como eles encontram obstáculo! Que saudade dos irmãos que iam à igreja todo dia, com coragem, com ousadia, depois do trabalho, cansados, fadigados. Era assim. A igreja primitiva era assim. A igreja até a década de 40, 50, era assim. Os que se convertiam. Hoje, ah, não dá, tá muito sol, ah, tá muita chuva, ah, tô cansado, ah, trabalhei demais. Ah, o pastor não veio. Ah, aqui a missionária faltou, né? E tudo é motivo para que você falte à igreja. Que pena, que pena. Por isso nós não temos um avivamento semelhante ao que houve na igreja primitiva. Mas a igreja de verdade, que Deus está levantando da raiz de Jessé, da descendência de Davi, ou seja, da ordem de Melquisedeque, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. A igreja da última hora é uma igreja que não vai ter preguiça, que vai se levantar todo dia e toda hora e vai à casa do Senhor e vai servir ao Senhor e não vai ficar colocando mimimi e nem vai colocar probleminha para não ir aqui ou acolá. É uma igreja que vai se dispor à obra do Senhor. Ah, mas 2 dias está bom. Um no meio da semana, um no final da semana, de preferência com cultinho de 1 hora, com tudo escrito rapidinho. E quando acabar, a gente sai correndo. Nem cumprimenta os irmãos para dar tempo os gols, para ver os gols da rodada. Ou para ver outra coisa, ou para descansar para o trabalho de amanhã, porque eu preciso prosperar muito no meu estudo, prosperar muito no meu trabalho, né? Adorando o seu eu. No seu egocentrismo doente, idólatra, e ficam chamando os outros que têm imagem de escultura de idólatras, esses também, mas e o seu egocentrismo, que não dá espaço para Deus fazer o que ele quer fazer? Ah, que saudade! Eles não tinham essa preguiça, Barnabé não tinha. Foi um exemplo de um servo que não viu o obstáculo em ter que trabalhar secularmente para o poder de levar o evangelho ao povo, embora tenha, juntamente com Pedro, sido fragilizado em sua doutrina cristã em certa ocasião em Antioquia. Marcos e Barnabé cooperaram no ministério com Pedro. Paulo jamais se esqueceu de Marcos e da sua sinceridade. Se reconciliou com Marcos e zelo pelo Evangelho, tanto que na sua primeira prisão, o apóstolo fez questão de incluí-lo em seu grupo apostólico. Colossenses capítulo 4, versículo 10, Filemão, versículo 24. E perto da morte, Paulo registra sua profunda admiração por Marcos, ao pedir que fosse passar com ele seus últimos dias, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Para encerrar, irmãos, depois de exortá-los, e os exorto em amor, é que precisamos de uma igreja viva de novo. Ah, mas eu fui acostumado com o cultinho, aquele cultinho da semana, aquela coisinha xoxa. Aquele miojinho, aquele alimentozinho rápido. Que não tem nada de muito, né? De muita proteína, nada. Aquela coisinha rápida. Só pra gente ir embora correndo pra casa e descansar. Mas prosperar, prosperar. E no final de semana a gente diz pra todo mundo que entrou nas melhores universidades. Ou nas médias mesmo, por falta de zelo no estudo, ou nas piores mesmo, no fundo do poço lá. Mas conta. E depois conta do dinheiro que está ganhando no seu ofício. Oh, que maravilha! Ganha bastante, não oferta nada. Não oferta nada. Nem dizimar dizima. E ofertar para missionário ainda? Ah, não dá. Mas gasta uma granona, uma grana nas viagens que faz, nas pizzas que come. Ei, então eu exorto você. Nós estamos chegando a 3 mil almas, se Deus quiser, nesse mês. E eu quero que esses 3 mil irmãos e irmãs se levante para o avivamento da última hora. Não sou eu que quero, é meu Pai quem quer. É o Senhor Jesus quem quer, meu irmão mais velho. É o Espírito Santo da verdade quem quer. Depois de cumprir a missão de entregar a carta proveniente de Jerusalém, último destaque, Silas e Judas Barsabás retomam a Antioquia, retornam, perdão, a Antioquia para dar continuidade ao ministério junto àquela igreja local. Síria e Cilícia eram duas igrejas plantadas por causa da visão que o Espírito Santo concedera a Paulo e à igreja de Antioquia durante os 10 anos que o apóstolo Paulo ministrou em Tarso. Essas igrejas também precisavam ser informadas sobre os importantes resultados do concílio. Aleluia por essa palavra, que Deus abençoe. Você pode estar perguntando, mas com essa palavra não vamos crescer muito, não, pastor. Palavra dura, nós queremos uma palavrinha, assim, uma palavrinha bem gostosinha, que fale de vitória, vitória, vitória. Irmão, nós temos falado de vitória, e isso aqui que eu estou mencionando é vitória, porque isso vai garantir a você vida feliz, vida abundante. Vida eterna, razão de viver, louvor, adoração, isso é vitória. O que o mundo lhe oferece é tudo passageiro, as graduações que podemos ter. Eu tenho três, mas para que me serve? Para entrar na vida eterna? Não. Nas especializações. Mas para que me serve? Para entrar na morada eterna? Não. O que me serve é carregar a minha cruz até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Isso, ser cristão, não importa a sua denominação, seja um cristão, seguidor de Jesus de Nazaré. Pague o preço que deve ser pago pelo testemunho do Evangelho, como a comunidade primitiva pagou. Ah, mas Jesus pagou o preço da salvação. Ele pagou, querido. Mas você agora precisa levar a sua cruz. Você precisa testemunhar o Evangelho. E como eu disse ontem, nós temos um número ínfimo em um ano, ínfimo, ínfimo, ínfimo. É a miséria da miséria da miséria da miséria da miséria da miséria da miséria. 3 mil almas? Falo 7 vezes, é a miséria. Mas nós vamos avançar. Enquanto Deus me der fôlego de vida, nós vamos avançar para influenciar mais vidas. Há um grupo de pessoas orando permanentemente por nós, pela pastora lá em Manaus, por outros irmãos, pela missionária Vívia, a gente orando por toda parte e nós vamos avançar. Por que vamos? Porque o Senhor é poderoso e porque a glória é dele e porque ele será exaltado. E porque o anticristo está derrotado já. E toda obra de Satanás do mundo e da carne já está vencida. Ainda terá alguma outra última, um último respirinho que Deus permitiu, está escrito, e você ouviu no Apocalipse. Tem um respirinho para fazer algumas as suas maldades. Mas está derrotado e você é um vitorioso. Mas viva uma vida cristã, de verdade. Não importa a igreja que tu vais, se atrás do Calvário tu estás, dê minha mão e meu irmão será. E pode ter certeza. Que nós chegaremos a 3 mil até o final desse mês ou mês que vem, não importa, mas nós vamos chegar. E nós vamos avançar mais, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Não por nós. Por mim, eu sou o último da fila dos seguidores de Jesus, o último. Quem me conhece mais proximamente conhece também minhas fragilidades, pecados, vulnerabilidades. Fraquezas. Satanás, que conhece, às vezes tenta acusar, mas eu não tenho mais parte com ele, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Embora ele goste de acusar, de machucar, de jogar pedra, para tentar nos fazer esmorecer, só que essa palavra permanecerá eternamente. Eu posso ser o último da fila dos seguidores de Jesus, mas a palavra, ela permanecerá eternamente. E esse programa aqui, esse trabalho aqui, mesmo só com palavra, sem música, sem mais nada, ele vai prosperar. E ele vai levantar gente pegando fogo, porque o Senhor deseja isso. E ele está fazendo isso. E ele vai operar isso. Tá bem? Então, que Deus te abençoe poderosamente. E nesse final de semana, nós temos uma palavra especial para a formação de líderes. Nós queremos formar líderes espalhados por todas as denominações. Não estamos falando de nada da nossa igreja, de placa de igreja. Não, é princípios de liderança em geral. Que podem ser utilizados na sua igreja, na sua denominação, mas para que você faça a diferença, seja sal da terra e luz do mundo. Nesse final de semana, mandamos uma palavra para você, permitindo o Senhor. Se ele não permitir, ele manda por outra pessoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça, hoje, até a volta de Jesus, e depois, no gozo, eternamente. Amém, amém e amém.